acordei em meio a nada. Medo e desespero me cercaram. Senti que a minha vida era vaga, meus sonhos e castelos desabaram. Por que viver no mundo? Procurei, não encontrei. E quando eu desistia, eu vi Jesus me amando. Tomei então sua cruz e achei. Achei vida eterna, achei.